plan to start your flight over Bahia de Todos os Santos Bay, sorry. Descending at U2000, and you are clear to the ILS approach of Portugal 021. Portugal 021 is clear for the approach. Salvador, Portugal 021. Can we proceed direct to position 2 from present position? You are clear. Copy that, direct to Portugal 021. Controle Salvador Cordial, bom, boa tarde, azul 4065, transferência, passa mil pés, 4065, transporte de órgãos. Azul 4065, sua transmissão está entrecortada, contato radar, meu cordial, suba sem restrições para o nível autorizado, voe direto Leda. Direto Leda, presente 4065. Avianca é o controle, desça para 2000, acione identificação, voe direto Duna, ajuste meio 3. Controle de Salvador, boa tarde, Web 5856 no perfil da Puca Aron. Web 5856, controle, contato radar. 5856. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4462, tem informação que é o está 170 para a descida. Azul 4462, voe Duna, o ajuste 1094 e aguarde para a descida. Mike Bravianchi, já livrou o nível, descida para 2000. Livrado agora, 1130, para 2000, Mike Bravianchi. Azul 4462, quando na descida, vai prosseguir até o nível 140, autorizado agora. Nível 140, tráfego 12 horas, 7 milhas, é o Mike Bravianchi, o Embraer 121, livrando o 130 em descida para 2000 pés. 7, mantém 1040 na frente de Duna. Azul 4462. Positivo. Azul 4065, solicita proa de pitch, transporte órgãos. Positivo, aguarde. 7465. Portugal 021, establish LS 1-2. Roger, 021 on approach, check landing gear tower, frequency 11895, over. 11895, we get down at Portugal 021. 3217 sem restrições até 2000. 4462, desça para o nível 120. 120, 4462. Azul 4065, bridge autorizado. Bridge 4065, grato. Tango Vitor Charlie Hotel, controle. Dois ajustes BI 14, desça para 10 mil. Positivo. Desça para 8 mil. Tá 3217, livre aliança. Confirme 3217. Livre aproximação e aliança. Tá livre aliança, está 3217. Azul 4065, chame Recife 251. Chame Recife, 2685. É, 12685, qual seria a alternativa? 12545, 1288, 12260, 1251, 13325. Ah, muito obrigado. É, 12545, 260, obrigado. Aqui o Alfa. Do ILS, ajuste o altímetro para 1013. 1013, 3217. para Bianchi. Prossiga. Mike Bravo Yankee, sua intenção de pouso no 017. 017. Você aceita a vetoração para final visual daquela cabeceira? Cabeceira, bom. Ok, sim. Curva esquerda até a proa 020. Sua vetoração, Mike Bravo Yankee, esquerda proa 20. Seu limite será a radial 300 do VOR, Salvador. Desse ao nível de voo 050, de uma chegada. Amã. 050, Amã, 5446. Desça 2 mil pés, autorizado a final do ILS. Décimo, tem 2 mil pés, autorizado a final do ILS, 4462. 2 mil pés, baixado para 1500, Mike para Bianchi. O senhor está em condições visuais? Bem nativo. Ok, desça 1500 pés, mantenha as condições visuais. Se tiver condições, vou direto na proa da rotatória, Mike para Bianchi. Bem nativo, estamos fazendo. Motor de Salvador, boa tarde, voo 396, início da Quebec. Voo 396, confere. Afirmo, pode voltar. Autorizado, desça ao nível de voo 090. 90, na proa de TAP, o voo no 396. Ajuste altímetro 1014. TAP 90, 396. Reduzindo, vai chamar a torre 1-1-8-95, até daqui a pouco, azul 4462. É, muito obrigado pela colaboração, comandante. Vitor Charlie Hotel, desce 1-1510, eu tenho condições de voar na proa de Veracruz? Foi da proa de Veracruz para interceptar o corredor Veracruz. Vitor Charlie Hotel. Autorizado com 4300, Marcos Zulu 10, Bridge, Leda Bridge, depois Uniforme Zulu 16, até o Hotel Zulu, Bridge, depois da Fala da Elfa da direita, e o mundo para a Fala da Elfa, 208, por favor. Para 2 mil pés com 1.000 está funcionando o procedimento lá em Salvador? Procedimento em uso é o ILS X-Ray para pista no zero, comandante. Obrigado. Não por isso, senhor. Com 396 nível 050. Localizador. Está reautorizado 0620, ok? 6000 pés. 6000, bom, 6600. Vamos atrás. 12 horas, 6200 de milhas, mesmo rumo. Está cruzando 5200 ainda. Um Papa Alfa, tá no 4. Tá de bom, obrigado. Mas ele prossegue visual, ainda vai prosseguir via corredores. O seu é o número 2 na aproximação. Está seguindo apenas um ATR da Trip, já está agora meia dúzia de milhas da posição dona. Ah, tá bom, obrigado. A gente está aproximando o meio rápido dele. Não por isso. Mantendo nível de voo 080, afastado 65 milhas nordeste de Salvador. Voe na proa de Bonfim, aguardando a chegada Bonfim após descida. Salvador, uma avianca Alfa, Vitor Papá. Autorização de rebote da posição 2, parte principal para o parte 3, posição 3. Alfa Vitor Papá, avança, posição 2 do parque principal, projeção de rebote para o parque 3, posição 3. Aguarda. 6 de 5 para 3 horas, 5 para 3 horas no parque 737 da Gol, vai cruzar, está cruzando 5 mil agora em descida 2 mil pés, quer tentar o mesmo. Está certo, porém não está avistado não, está cruzando agora 3 mil pés, cada hotel. Prossiga na descida, 1.500 pés, reposta através de Paripa, ingressando em Interlagos. Victor, Charlie, Hotel. Olha, Hotel. Web 5729. Prossiga, senhor. Fui de casa no momento. 2195. Ciente. Controlou de 2733 na reta de decolagem, passando 900 pés para 2000. 2733, só 2000 pés, confirma, vai realizar o ILS X-Ray? Inicialmente o VOR, após o procedimento do VOR, o final será o X-Ray. Ok, seguinte, suba 2000 pés, se possível, vou ir para efetuar esperas no setor norte do campo, tem condições? Afirmativo. Ciente, muito grato. Livre o eixo de decolagem agora, curva pela esquerda, mantendo as condições visuais. Faz espera no setor norte do campo para a gente realizar o procedimento. 2733, como que previsão em mais 6 minutos deve iniciar o procedimento, ok? Assente, 6 minutos, tranquilo. Ah, pegar para o norte agora, manter o espera. Vai atingir 4.000, 5729. Mantém 4.000, agora estou seguindo a descida, informa o tráfego. 12 horas, 10 milhas, um oposto, passando 2.500 pés de descida, um cênico. Fecha as notas. Novembro, mais. Mil pés, corredor Axé. Confirme que eu vou passar para Veracruz, para TGF. UGL em Valença. Valença. Seguinte, reporte farol da barra. Hotel, tráfego adicional, 11 horas, 4 milhas no oposto, cruzando 4.500 pés no Boeing 737-800 da Webjet. Sérgio, fala já. Torre 1895, grato com o voo. 1895, obrigado. Tem o tráfego visual. Tem 5729, desce 3 mil pés aí. 3 mil, 5729. Web 5729 para o localizador, curva esquerda, até a proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado. Nesta proa, desça 2 mil pés, autorizado a final do ILS, Webjet 729. 2 mil, autorizado, reportará. Olha, papapapá, novembro, Jordão. Novembro, Oscar, Romeu. Mantenha as condições visuais. 1 mil pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Ok, para prosseguir, faremos um sobrevoo no 105 com aproximação, ali sobre o Salvador Shopping. Após seguir. Gente, mantenha a linha do litoral até através ali do centro de convenções. Dali o senhor ingressa direto do Shopping Salvador, pode ser? Afirma aqui, de grande colaboração. Tá na frente daquilo agora, o 5446. É isso. até antes daqui, o 5446. 1251-3625, voo no 649. Charlie Hotel, tá pistando campo? Afirmativo, senhor. Victor Charlie Hotel, chama 2 Salvador, 118-95, apenas para sua informação. Fique atento a um tráfego da Força Aérea Brasileira, efetuando na espera do setor norte do campo, está mantendo 2 mil pés, ok? Tá certo, tchau, tchau. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Estabilizou ILS 5729, gente. Para controle? 5729, estabilizou ILS. 5729, completa ILS, chama a Torre Salvador, 118-95, com pouso. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Papa Romeu, de November Alpha, decolada 17, ingressando no Axé na sua escuta. De November Alpha, 1000 pés, corredor Axé. Fique atento ao tráfego de helicóptero, mantendo 500 pés neste mesmo corredor. Assistente do tráfego do helicóptero, vai manter 1000 pés, corredor Axé, reporta no farol da Barra, Índia Nova Emeral. Alfa, tanto, tanto, prossiga. Alfa, tanto, tanto, acende a indicação. Alfa do ponto de espera, 118.95 para o canto, 3151, boa. Solo Salvador Azul, 9146, ponto para cá, que é o 202, já está no Galeão, 3:35, autora via. Possível após o bloqueio, afasta. Ok, tem um tráfego da Webjet, tá? Para passar o externo ainda 2100 pés. Se o tráfego estiver na curta final, a gente autoriza o seu inicial, ok? Ok, então quando se autorizar, a gente pega a Prode VOR e a Triorp está aguardando. Gente, tu vai iniciar 2000 pés mesmo ou vai subir para iniciar 3000? 2000, tá bom. Confirma para o controle. November Alfa Romeo, livrando o Axé para o Salvador Chá para a infraestrutura sobrevoo. Gente, November Alfa Romeo, escuta permanente.